bombado. Estouro? Estouro. Lá em Macaroni só dá saúde com beleza. Só dá saúde com beleza. Só saúde com beleza. E os produtos maravilhosos. Exatamente. Renato. Bom trabalho aí, amigo. Eu fico muito prazeroso em saber das informações. Olha, falar nisso, eu quero mandar um alô para Ipupiara, no estado da Bahia. Né? Lá é o JC, Produto Natural, né? Que isso, quem representa isso, a saúde com beleza em Ipupiara. Exatamente. É o nosso consultor saúde com beleza aí na cidade, JC Produto Natural. Olha, Ipupiara, agora já sabe, né? Estamos aí na cidade com vocês. E mais uma vez, gente, estou muito feliz porque muitas cidades do interior do Rio de Janeiro estão chegando para distribuir os nossos produtos. Lá de Itapiruna, Rio de Janeiro, João Carlos, né? Mandar o meu abraço para o João Carlos, o nosso alô, desejar sucesso para ele, as boas-vindas também para esta família tem nossa. Tem o telefone, ó, passa o telefone dele. Passar o telefone? É. Produção, deixa de ser jabazeira. É o João Carlos, é que ele falou comigo. Mas isso aqui é jabá, você está fazendo jabá, não, então. Não, é porque ele é um representante nosso, que está vendendo bastante lá em Itaperuna. Dá uma força para ele. Dá né? uma força para ele, tá. Ó. 999 12 21 83. Tá bom, agora saia daqui. Fala de novo. Não, é 999 12 21 83. Ô João Carlos, eu quero saber se você tá dando propina pra produção, porque já que o Brasil é o país da propina, você tá recebendo propina, produção? Não, não? É isso não. Olha, propina estou, aqui. Na verdade, é porque assim, aqui, os produtos de saúde com beleza faz bem para a saúde. Ah, o óleo de avestruz é uma ajuda para as pessoas, entendeu? Dúvida. Que tem algum problema. Então, sem dúvida. Não é propina, porque aqui é o único local que propina é crime. É proibido. É proibido. Não. Aqui propina na é crime. Saúde com Beleza, Rádio Estúdio Brasil, proibido. Não, propina proibido. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos cantar aqui agora. Amado Batista tá aqui para isso. Ele vai trazer mais um sucesso para vocês. Foi só um sonho. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quantas vezes eu sonhei e fiz projeto de construir uma vida de casal, mas meu sonho de carinho e afeto foi só um sonho, não chegou a ser real. Ela deixou um bilhete sobre a mesa me dizendo: nosso amor chegou ao fim. E ainda me desculpe a franqueza, esta vida não é vida para mim. Meu castelo feito de sonhos e planos, seu desprezo jogou tudo pelo chão. Esperança transformada em desengano, alegria transformada em solidão. É muito triste a gente dar amor profundo, em recompensa receber ingratidão. Será que todas as mulheres desse mundo têm uma pedra no lugar do coração? Castelo feito de sonhos e planos, seu desprezo jogou tudo pelo chão. Esperança transformada em desengano, alegria transformada em solidão. É muito triste a gente dar amor profundo, em recompensa receber ingratidão. Será que todas as mulheres desse mundo Tem uma pedra no lugar do coração. Será que todas as mulheres desse mundo têm uma pedra no lugar do coração? Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Beleza, continua o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Recebi uma mensagem do meu colega de rádio Kojak, lá de Muquém, de São Francisco, no estado da Bahia. Cadê a belíssima voz do Kojak, minha gente? Uma boa tarde para você, meu parceiro, meu companheiro de profissão, Edelson Moura. É um prazer voltar a falar com você, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Nós aqui da Rádio Dinâmica FM de Muquém de São Francisco, aqui na Bahia, tocamos o seu programa logo após o meu programa Show da Manhã. Aí eu toco o seu programa com muito prazer. Amado Batista e Edelson Moura especial aqui todos os dias, de segunda a segunda, meu parceiro. A gente faz aí, nós temos o seu programa aqui enviado pra gente, e a gente só tem de segunda a sexta, mas fazemos um apanhado do sábado e do domingo, um especial aí com tudo que rolou durante a semana. Um forte abraço, meu amigo, tudo de bom pra você. Não esquece nós aqui da Rádio Dinâmica FM de Muquém de São Francisco, que retransmite o seu programa todos os dias, e mande sempre aí um forte abraço, um beijo no coração de todos os ouvintes aqui que são fã número um de você, e aqui do seu amigo Kojak também. Um forte abraço, meu irmão, meu parceiro, tudo de bom, que Deus te proteja por muitos e muitos anos. Valeu, boa tarde. Que Deus te proteja também, Kojak, você, toda a sua família, nossos ouvintes da Rádio Dinâmica. Oh, que beleza receber a mensagem do Kojak aqui no programa do Amado Batista. São os nossos colegas que sustentam o nosso programa no ar, que mantém, né, este intercâmbio com a Rádio Estúdio Brasil para que a população da cidade possa se divertir e etc. Isso que eu sempre falo, né? Nós somos uma grande família, estamos a cada dia aumentando mais ainda, né, a nossa grande família de radialistas, de colegas, etc e tal. Eu recebi, inclusive, um outro áudio do Kojak perguntando se aí na região tinha representante de Saúde com Beleza. Aí com você, Kojak, não temos na sua cidade. Você poderá ser o nosso representante de Saúde com Beleza e ganhar dinheiro com a gente. Com certeza. Tá bom, meu amigo? Estamos esperando aí o seu telefonema para a nossa central. Nosso telefone você já sabe, mas não custa nada a gente repetir aqui. É o 61-3532-6993. Liga depois das 9, Kojak. Esse pessoal daqui é preguiçoso. Só chega depois das 9 horas. Aí de 9 até as 18 horas eles trabalham direto, não tem hora de almoço, não tem nada. É diretão mesmo. Eu fico impressionado o quanto

lá de Riachão, no estado do Maranhão. Nossa querida Rádio Primavera, do meu queridíssimo Manga Rosa. Manga Rosa, você tá me devendo uma galinha caipira bem gostosa. Espere pelo Edelson Moura aí no Riachão, meu amigo. Olha, essa música Cara de Santa, que a nossa querida Marta pediu, né, pra gente tocar aqui no programa, eu quero aproveitar e oferecer também para todos os demais ouvintes aí do nosso programa, né, em Riachão. E por falar em Riachão, eu gosto muito também de balsas. Então não poderia deixar de mandar aquele abraço para os nossos ouvintes de balsa, meu querido amigo Carmegildo. Também está me devendo aquela galinha caipira gostosa, né, Carmegildo? Espere por mim também, viu? É, um dia em Riachão e um dia em balsas. Tem duas galinhas lá para a gente comer. Falar nisso, gente... É, a terceira galinha que eu quero comer é lá em Porto Franco, com os meus amigos Nardelli Oliveira, Valdir, pessoal da rádio aí São Francisco. Ei, gente boa e querida, saudades aí dos nossos amigos, nossos colegas desta emissora de rádio, que é uma potência em todo o estado do Maranhão. Eita, vamos cantar, Amado Batista, Cara de Santa. É a música que a Marta está pedindo aqui pra gente. Eu entrei como tais nesta grande paixão. Eram tantos carinhos, parecia ser minha, mas foi só ilusão. Tinha cara de santa, mas alguém se levanta para me avisar. Pela sua atitude, foi assim que eu pude o mal então comprovar. Eu entrei pelo cano, foi tudo um engano, esta minha paixão. Lembro do nosso amor, era sempre o terror em nossos corações. Foi assim que eu vivi e assim que aprendi a não me enganar. Esse amor deixou marcas que por mais que se passe não consegue apagar. Eu entrei pelo cano, foi tudo um engano, esta minha paixão. Lembro do nosso amor, era sempre um terror em nossos corações. Foi assim que eu vivi e assim que aprendi a não me enganar. Esse amor deixou marcas que por mais que se passe não consegue apagar. Foi assim que eu vivi e assim que aprendi a não me enganar. Esse amor deixou marcas que por mais que se passe não consegue apagar. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Nesse instante, na mensagem enviada pela nossa amiga Marta, lá de Riachão, ela falava assim: taca-lhe pau nos corruptos. Taca-lhe pau nos corruptos. Sabe o que é isso, minha gente? Nós, brasileiros, sabemos todos que a situação não está fácil. O desemprego é galopante. A falta de responsabilidade dos políticos, cada vez menor com relação à nossa população, ao nosso povo sofrido, trabalhador. Pagamos caros impostos para poder sobreviver, para poder alimentar este país, para poder ele se desenvolver. E o que vem acontecendo é o quê? Todo o nosso dinheirinho suado, do nosso trabalho, da nossa honestidade, da nossa dignidade, esse dinheirinho é surrupiado por bandidos, por quadrilhas, por ladrões. Eu não vou estar aqui discutindo com você, é partido esse, é partido aquele, é esse partido, é melhor... Não. A discussão são os corruptos, são os ladrões, a falta de responsabilidade com o povo. Esta é a discussão. Eu não questiono partidos políticos, eu questiono pessoas, homens que poderiam ter responsabilidade, dignidade, honestidade para com o nosso povo, para com os nossos queridos brasileiros. E o que é que vem acontecendo? Eu fico às vezes pensando como é que ainda tem pessoas que defendem um ladrão, que defendem um bandido, que defendem um marginal. Como é que ainda tem pessoas que têm coragem de ir para uma rede social aberta para o mundo para defender um ladrão? Eu fico impressionado. Porque aquele que defende o ladrão, o bandido, ele consegue ser pior do que ele. Defender bandido, defender ladrão é ser pior do que ele. Meu Deus, como é que nós estamos vivendo num mundo assim? No mundo deste, porque se dissesse não, a pessoa está sendo investigada, é uma coisa. Deus me livre, minha gente, de ficar aqui acusando pessoas que estão sendo investigadas, que não foi comprovado ainda, etc e tal. Mas, meus queridos amigos, muitas dessas pessoas que muitas vezes falamos aqui no dia a dia, elas estão presas. Elas já foram declaradas, roubaram, são ladrões. Então não se pode defender essa gente. Ah, mas eles têm direito de defesa. Tem, até que se termine o processo. Até que se conclua se ele é ou não é. A defesa entra, etc e tal, e vai fazer a sua argumentação. Mas quando se comprova bilhões de reais, milhões de reais na conta de um miserável desse, de um salafraio desse, a gente não pode ficar contente, não pode ficar defendendo isso. Defender isto, defender esta roubalheira, defender esta corrupção, é se declarar também marginal. Eu estou me declarando marginal porque eu estou defendendo um marginal, eu estou defendendo um réu, né? Dizendo que ele é bonzinho, que todo político rouba. Não existe isso. Precisamos acabar com esta coisa de dizer: não, todo político rouba, eu vou votar em outro ladrão. Precisamos aprender a lidar e a lutar para que a nossa política seja colocada com homens de bem, seja administrada por homens de bem, as nossas cidades, os nossos municípios. Não podemos dizer: é ladrão, mas eu vou votar nele porque todo mundo rouba. Não é assim. Não, eu não vou votar neste ladrão. É o contrário, eu não vou defender este bandido, é salafraio, é pilantra. Então a gente precisa, meus queridos amigos, criar esta consciência nas pessoas, no povo, no Brasil, de que a gente precisa é de pessoas honestas para lutar por nós, para nos defender das coisas ruins, como a saúde pública que está se acabando, como as escolas que estão se acabando. Que será da nossa gente?

quando a pessoa compra um vidro, um frasco de óleo de avestruz, ela toma, começa a melhorar das enfermidades, das coisas ruins que ela tem, que ela sente, que ela sofre, e começa a melhorar, melhorar, ela vai falando para outras pessoas. Muitas vezes a pessoa tem uma queda de cabelo muito grande, e o óleo de avestruz, ele contém as vitaminas A e E, que ela combate a queda de cabelo. Você tomando óleo de avestruz, vai combatendo a queda de cabelo. E ainda tem muitas pessoas que compram o óleo para tomar e a banha para passar na cabeça. Sim, ó. Porque a banha elimina as caspas. A banha de avestruz elimina as caspas. Ai, Delson Moura, mas não é um alimento? Sim, é um alimento, mas os ômegas que estão ali naquele alimento, eles são benéficos a muitas enfermidades, até queimadura, até feridas. Então a caspa que está na sua cabeça vai embora com banha de avestruz. Tchau, caspa. Tchau, é a banha ou óleo. Tanto faz um. Ó, você pega os dedinhos, você molha de óleo os dedinhos e passa no couro cabeludo, lá no couro. Tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim. E deixa lá, meia horinha, uma horinha, deixa lá, meia horinha. Ok? E aí os ômegas vão penetrar no couro cabeludo e os ômegas, eles irão melhorar sua queda de cabelo, vão melhorar a qualidade do seu cabelo. O cabelo fica bom, rapaz. O cabelo fica bonito com o tempo, vai ficando bonito, é sedoso, aquele cabelo lindo. Raimundinha de João de Sérgio, ela começou a usar a banha para tirar a caspa, né? E tirou a caspa, e em 15 dias não tinha mais caspa na cabeça dela. E aí ela descobriu que o cabelo dela estava ficando tão bonito que ela disse: não, isso aqui não vou dizer para ninguém, vou ficar usando, não vou falar para ninguém. Quando o pessoal disse: Raimundinha, seu cabelo está crescendo, seu cabelo está diferente, sua cabeleira está mais cheia, o que que é? Ligue pro Edelson Moura, pergunte pro Edelson Moura o que é que foi que ele me deu. Óleo de avestruz, Sopremo, o do rótulo vermelho, o rótulo vermelhinho, né? Bom falar isso aqui, porque este é o original que o Edelson Moura fala no rádio. Tem o CIF do Ministério da Agricultura, é inspecionado pelo Ministério da Agricultura, agora os outros eu não sei. Você conhece o óleo de avestruz Sopremo até pelo cheiro, até pelo gosto. Ele é mais gostoso, ele é mais delicioso, tem um gosto melhor do que os outros. Óleo de avestruz Sopremo, o único do mundo, com tripla filtragem, sem micro-organismos. Você sabe o que é micro-organismo? Sabe não? Pesquise no Google para você ver a importância do óleo de avestruz Sopremo. É uma potência. Olha, o telefone para você pedir de qualquer parte do Brasil é 61-3532-6993. Mas tem também, minha gente, os representantes em várias cidades brasileiras. Procure por eles aí pelas cidades. Representantes, usem as redes sociais, divulguem vocês, divulguem o óleo de avestruz Sopremo pelo Brasil, no Facebook, no WhatsApp, divulgue esse danado, vocês precisam divulgar. Você não presta, Amado Batista, canta mais este sucesso. Dá muitas mancadas tentando acertar um caminho pra felicidade em algum lugar. Se entrega a primeira ilusão e depois se arrepende. Não estou reclamando, eu sei que errando que a gente aprende. Você não presta, só agora que eu vejo. Você